Sadraque, Mesaque e Abednego, jovem demais pra morrer cedo. Pegaram o pedido de um rei, o decreto era que adorasse mais baixo que ninguém. E quem não adorasse seria lançado dentro da fornalha, desde de fora. Pois já vi o quarto homem e correr em quatro galas no meio do fogo, mas o fogo não queimava. O rei reconheceu que não havia outro Deus e o adorou. E o adorou. Quem veio adorar? Quem veio adorar? Não vou negar quem sou, não há máscara em mim. Desde quando te entreguei meu coração, não vale a pena te entregar em troca de viver. Se morre é por ti, pra mim significa beber. Fala conjunto da boa cidade! Aqui na frente dos lados, todo mundo vai, vai, vai, vai, vai. Minha identidade é servo do Senhor. Dentro da fornalha vou mostrar quem és, sendo quem eu sou, fiel adorador. Não vale a pena te negar em troca de viver. Se morrer por ti, pra mim significa viver. Nada vai, nada de nada. Vale mais. E agora, Senhor, nem fogo vai fazer a aliança que eu tenho. Identidade é servo do Senhor. Dentro da fornalha vou mostrar quem é, sendo quem eu sou, fiel adorador. E nem a morte vai nos separar, Senhor. Quem tá na arca, quem tá na presença, levanta a mão do céu, querido Senhor. Sadraque, Mesaque e Abednego, jovem demais pra morrer cedo. Pegaram o pedido de um rei, o decreto é que adorasse a imagem que ele fez. E quem não adorasse seria lançado dentro da fornalha, ardente de fogo. E foi dessa forma que aconteceu, mas a verdade é que o rei enlouqueceu. Pois havia um quarto homem que com ele espaciava no meio do fogo, mas o fogo não queimava. O rei reconheceu que não havia outro Deus. E o adorar, e o adorar, identidade é servo do Senhor. Dentro da fornalha vou mostrar quem é, sendo quem eu sou, fiel adorador. E nem a morte vai nos separar. Oh, minha identidade é servo do Senhor. Deus te abençoe em nome de Jesus.